Vitri, le curiment, du désespoir. Vamos tentar expor o nosso modo de pensar. É necessário que a sociedade considere esses fatos, de que ela própria é a causa. Tratava-se, como dissemos, de um ignorante, não de um imbecil. Ele tinha a clarividência da luz natural. A desgraça, que também tem sua luz, aumentou-a. Os maus tratos, as correntes, a masmorra, o cansaço, o sol inclemente das galés e a cama de tábua dos forçados fizeram-no concentrar-se e refletir. Constituiu-se em tribunal. Começou por julgar a si mesmo. Reconheceu que não era um inocente e injustamente punido. Concordou que havia cometido uma ação desesperada e reprovável, que talvez, se tivesse pedido, não lhe haveriam de recusar aquele pão, que, em último caso, deveria confiar na caridade ou no próprio trabalho, que, afinal, não era razão suficiente afirmar-se que não se pode esperar quando se tem fome. Além de tudo, que é coisa rara morrer-se só porque se tem fome, pois o homem, feliz ou infelizmente, é feito de tal modo que pode sofrer intensamente por muito tempo, no espírito ou no corpo, sem morrer. Era necessário, portanto, ter paciência, o que teria sido até melhor para aquelas pobres crianças, porque afinal era absurdo ele, infeliz e mesquinho como era, querer pegar toda uma sociedade pelo pescoço e ter pensado que é pelo roubo que se foge à miséria, pois é impossível sair-se da miséria pela porta que leva à infâmia. Enfim, ele estava errado. Depois, ele deve ter perguntado a si mesmo: nessa história toda, o erro era só dele? Era igualmente grave o fato de ele, trabalhador, não ter trabalho? Ele, trabalhador, não ter pão? Depois da falta ter sido cometida e confessada, o castigo não foi por demais feroz e excessivo? Onde haveria mais abuso? Da parte da lei, na pena, ou da parte do culpado, no crime? Não haveria excesso de peso em um dos pratos da balança, justamente naquele em que está a expiação? Será que o exagero da pena não apagava completamente o crime, quase que invertendo a situação, fazendo do culpado vítima, do devedor credor, pondo definitivamente o direito justamente do lado de quem cometeu o furto? Essa pena, aumentada e agravada pelas sucessivas tentativas de fuga, não era por acaso uma espécie de atentado do mais forte contra o mais fraco? Um crime da sociedade contra o indivíduo? Um crime que todos os dias se renovava? Um crime que se estendeu por 19 anos? Pode a sociedade humana ter o direito de sacrificar seus membros, ora pela sua incompreensível imprevidência, ora pela sua impiedosa previdência, acorrentando indefinidamente um homem, entre essa falta e esse excesso, falta de trabalho e excesso de castigo? Não seria talvez exagero a sociedade tratar desse modo precisamente os seus membros mais mal dotados na partilha dos bens de fortuna e, consequentemente, os mais dignos de atenção? Assim, propondo essas questões e resolvendo-as, ele julgou a sociedade e a condenou. Condenou-a ao seu ódio. Tornou-a responsável pela sua desgraça e jurou com ela acertar contas um dia. Convenceu-se de que não havia nenhum equilíbrio entre o prejuízo que havia causado e o prejuízo que sofrera. Concluiu, enfim, que seu castigo não era, na verdade, uma injustiça, mas, sem dúvida alguma, uma iniquidade. A cólera pode ser louca e inconsequente. Pode a gente irritar-se sem motivo, mas a indignação só é possível quando se está de algum modo com a razão. Jean Valjean sentia-se indignado. Além do mais, a sociedade só lhe havia causado males e só lhe havia mostrado esse olhar carrancudo que chama de justiça e que mostra àqueles a quem castiga. Os homens só lhe haviam tocado para fazê-lo sofrer. Cada contato tinha sido um golpe. Jamais, depois de sua infância, de sua mãe, de sua irmã, havia encontrado uma palavra amiga, um olhar de bondade. De sofrimento em sofrimento, chegará à convicção de que a vida era uma guerra e que nessa guerra ele era o vencido. Ele não tinha outra arma além do ódio. Tratou, portanto, de aguçá-lo nas galés e de levá-lo consigo quando fosse posto em liberdade. Havia em Toulon uma escola para os condenados, mantida pelos frades ignorantinos, onde se ensinava o essencial àqueles desgraçados que mostrassem boa vontade. Jean Valjean estava entre eles, começou a frequentá-la aos 40 anos e aprendeu a ler, a escrever, a contar. Entendeu que fortalecer a inteligência era tornar mais forte o próprio ódio. Em certos casos, a instrução e a luz podem servir de incentivo ao mal. É triste ter de dizê-lo, mas depois de julgar a sociedade que fizera sua desdita, julgou a providência que criou a sociedade e condenou-a do mesmo modo. Assim, durante os 19 anos de tortura e escravidão, essa alma ao mesmo tempo elevou-se e tornou a cair. Por um lado, entrou na luz. Por outro, perdeu-se na escuridão. Jean Valjean, como vimos, não era de natureza perversa. Quando chegou às galés, ainda se conservava bom. Mas agora condenava a sociedade e sentia que se tornara mal, condenava a providência, e percebia que se tornara ímpio. Neste ponto é difícil deixar de refletir por um momento. A natureza humana pode se transformar tão completamente? O homem criado bom por Deus pode se tornar mal pelo homem? Pode a alma ser completamente mudada pelo destino? Tornar-se mal quando este não é bom? Pode um coração se deformar e contrair infâmias e doenças incuráveis sob a pressão de uma desgraça desproporcionada, como a coluna vertebral que se dobra ao passar por um arco demasiado baixo? Toda a alma humana, e portanto também a de Jean Valjean em particular, não possui uma centelha original, um elemento divino, incorruptível neste mundo, imortal no outro, capaz de se desenvolver pelo bem, capaz de aumentar de intensidade, de brilhar e resplandecer esplendidamente, sem que a maldade a possa extinguir por completo? Perguntas realmente graves e obscuras, a última das quais qualquer fisiologista responderia sem hesitar com uma negativa, se tivesse visto em Toulon, nas horas de repouso, que eram para Jean Valjean horas de sonho, sentado, os braços cruzados, sobre a barra de algum cabrestante, com a ponta da corrente metida no bolso, para que não se arrastasse. Aquele grilheta indiferente, sério, silencioso e pensativo, párea das leis, que olhava o homem com ira, condenado pela civilização, que olhava o céu com severidade. Certamente, e não queremos absolutamente dissimular, o fisiologista observador teria visto ali uma miséria irreparável. Lamentaria, talvez, esse doente criado pelas leis, sem tentar, porém, tratamento algum. Desviaria o olhar das cavernas escuras entrevistas naquela alma. E, como Dante diz da porta do inferno, apagaria dessa existência a palavra que o dedo de Deus escreveu sobre a fronte de todos os homens. Esperança. Esse estado de alma que tentamos analisar seria assim tão evidente para Jean Valjean como tentamos fazer para os leitores? Será que Jean Valjean percebia distintamente à medida que se formavam e mesmo depois de completos todos os elementos de que compunham sua miséria moral? Teria esse homem rude e sem estudos compreendido claramente a sucessão de ideias pelas quais gradualmente subia e descia até os lúgubres aspectos que havia anos constituíam o horizonte interior de seu espírito? Estaria consciente de tudo que lhe acontecia e de tudo que se revolvia no seu íntimo? Não ousaríamos afirmar, porque realmente não cremos ter sido isso possível. A ignorância de Jean Valjean era muito grande para que, mesmo depois de tanta desgraça, deixasse esse estado de indecisão. Havia momentos em que nem ele próprio sabia a certo o que sentia. Jean Valjean estava mergulhado nas trevas, odiava nas trevas. E pode-se dizer que, em primeiro lugar, odiava a si mesmo. Vivia habitualmente nessa sombra, tateando como um cego, como um sonhador. Somente de tempos em tempos vinha-lhe de si mesmo ou de fora um acesso de cólera, um acréscimo de sofrimento, um pálido e rápido clarão que lhe iluminava a alma, fazendo com que subitamente lhe aparecessem por toda parte a claridade dessa luz terrível, os horríveis precipícios e as sombrias perspectivas de que estava rodeado o seu destino. Passado o relâmpago, tornava a cair a noite. Onde estava ele? Não o sabia. É próprio das sentenças em que domina a impiedade, isto é, a brutalidade, transformar pouco a pouco, por uma espécie de estúpida transfiguração, um homem em animal, às vezes até em animal feroz. As sucessivas e obstadas tentativas de fuga bastariam para provar o estranho trabalho feito pela lei sobre a alma humana. Jean Valjean renovou as fugas, tão inúteis e loucas, toda vez em que se apresentou ocasião propícia, sem pensar um pouquinho nas consequências, nem nas vãs experiências já feitas. Fugia impetuosamente, como o lobo que encontra a jaula preta. O instinto lhe dizia, salve-se. A razão lhe diria, fique. Mas, diante de tentação tão violenta, o raciocínio desaparecia, ficando somente o instinto. Era um animal que agia. Quando era preso novamente, os novos castigos que ele infligiam só serviam a torná-lo mais sobressaltado. Um detalhe que não podemos omitir é que seu vigor físico não era igualado por nenhum dos forçados. Mesmo cansado, para soltar as amarras, para puxar um cabrestante, Jean Valjean valia por 4 homens. Às vezes levantava e sustentava as costas enormes, substituindo nessas ocasiões esses instrumentos que chamam de cric, guindaste, e outrora de orgui. Daí, digamos de passagem, o nome da Rue Montorgueil, perto do mercado de Paris. Seus camaradas apelidavam-no de Jean Le Cric. Uma vez, quando reformavam a sacada do edifício da Câmara de Toulon, uma das admiráveis cariátides tipo G que a sustentam se despegou e ameaçava cair. Jean Valjean, que estava presente, a sustentou com os ombros, dando tempo a que chegassem os operários. Sua agilidade era ainda superior à sua força. Alguns forçados, eternos sonhadores de fuga, acabam por fazer da força e da destreza combinadas uma verdadeira ciência. É a ciência dos músculos. toda uma tática misteriosa e cotidianamente praticada pelos prisioneiros, eternos invejosos das moscas e dos passarinhos, subir por um muro vertical e encontrar pontos de apoio onde apenas se persegue uma saliência, era um brinquedo para Jean Valjean, tendo o ângulo de uma parede, com a simples tensão do busto e dos músculos das pernas. Com os cotovelos e os calcanhares embutidos na aspereza das pedras, subia, quase por magia, ao terceiro andar de um edifício. Às vezes, dessa forma, chegou a alcançar o teto da prisão. Falava pouco, quase que nunca ouvia rir. Era preciso uma emoção enorme para arrancar-lhe uma ou duas vezes no ano esse riso lúgubre e forçado, quase maico do riso dos demônios. Quem o visse julgaria que estava continuamente contemplando algo terrível. De fato, estava sempre absorvido por algum problema. Através das percepções doentias de uma natureza incompleta e de uma inteligência acabrinhada, sentia confusamente que pesava sobre ele algo monstruoso. Na penumbra obscura e fusca por onde se arrastava, cada vez que voltava o rosto e tentava levantar o seu olhar, via com terror e raiva elevar-se e subir, como uma escada a se perder de vista, uma montanha negra de coisas, de leis, de preconceitos, de homens e acontecimentos, de contornos indecisos, cuja massa enorme o assustava.